alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, precisa. Ela pode não ligar, então eu ligo pra ela. A vida pode passar e nunca ser bela. Pode tá chovendo quando eu abrir a janela, mas se não tem base, eu mando a capela. Não vou clicar em cancela quando o coração falar, se uma parte de mim tá querendo amar, rimar, zoar e se divertir. Afinal é pra viver que eu tô aqui. E vou chorar, vou sorrir em meio a tantas emoções. Vou andar por aí em busca de inspirações pra compor canções ou raps como queira, sendo mesmo louco de segunda a segunda-feira. A vida é uma brincadeira que eu levo a sério, mas pegue suas regras, eu vivo como eu quero. O critério é não fazer mal pra ninguém. O que eu quero é ir sempre mais além, diferente de quem fala que é sem ser, diferente de quem fala que faz sem fazer, diferente de quem não tem nada pra dizer. Sou diferente, é diferente o que eu tenho pra oferecer. A vida tá passando e eu tô compondo. O dia tá passando, o sol tá se pondo. Neste caminho mesmo, se eu me perder, vou me jogar, vou rimar, amar, viver. A vida tá passando e eu tô compondo. O dia tá passando, o sol tá se pondo. Amanhã talvez não estarei aqui, mas deixarei de herança as rimas que escrevi. Eu quero sua atenção e um sorriso. Quero ser feliz e nada além do que eu preciso pra viver bem, mas bem tranquilo. Problemas que aparecem com o tempo eu aniquilo. Então segura esse quilo de boas ideias de quem tem mais uma tonelada pra plateia. Nesta odisseia entre o inferno e o céu, já tô nessa história, agora cumpro meu papel. Mas já fiquei parado vendo o tempo passar. Às vezes fico parado vendo alguém trabalhar, mas vou rimar, estudar e me dedicar. Porém largo tudo se um dia me cansar. Deixo a mochila em casa, nem meu caderno vou levar. Vou sair sem destino, sem hora pra voltar. Só o fone de ouvido de companhia, terapia pra não surtar com o estresse do dia a dia. A loucura é meu guia enquanto o mundo me enlouquece. Quando esfrio por dentro, só o tempo me aquece. No calor escrevo rap, no frio também. Viver rimando, amor, me faz tão bem. A vida tá passando e eu tô compondo. O dia tá passando, o sol tá se pondo. Neste caminho mesmo, se eu me perder, vou me jogar, vou rimar, amar, viver. A vida tá passando e eu tô compondo. O dia tá passando, o sol tá se pondo. Amanhã talvez não estarei aqui, mas deixarei de herança as rimas que escrevi. Deixarei de herança as rimas que escrevi.